Rádio microfone. Estão novamente abertas as veias rock da América Latina na Rádio Microfonia. No ar o programa Câmbio, com o melhor da nova música independente ibero-americana. Eu sou Marcos Lozanoff e vocês ouvintes serão brindados com uma hora de ótimos sons de 10 países diferentes, incluindo aí toda a América Latina, Espanha, Portugal e até do nosso Brasil varonil. Para não variar, esta edição do Câmbio terá o máximo de estilos diferentes, priorizando apenas e tão somente a boa qualidade. Iremos do Uruguai à Costa Rica, do Chile ao Equador, da nova música popular portuguesa ao mais experimental dub argentino. E tocando ao fundo durante o programa, o cantor, compositor e escritor gaúcho Vitor Ramil, com seu último trabalho chamado Dele Babi, lançado no ano passado simultaneamente no Brasil e também no Rio Grande do Sul. Abre nos trabalhos a super banda argentina Bersui Vergarabá, o grupo português Diabo na Cruz e, para começar, os uruguaios do Quarteto de Nos, que vocês ouvem agora. Câmbio. Mido 1,81 m, tengo un sillón azul. En mi cuarto hay un baúl y me gusta el almendrado. Me despierto alunado, mi madre es medio terca. Aunque nunca estuve preso, anduve cerca. Soy de Aries, pelo castaño, algo tacaño y no colecciono nada. Guardo la ropa ordenada, me aburro en Nochebuena. Si estornudo no hago ruido y no hablo con la boca llena. Puedo decir que soy de pocos amigos, pero de mis enemigos no sé cuántos cosecho. Tengo el ojo derecho desviado, dicen que soy bueno aunque no sea bautizado. Nací a las 3 de la mañana, me llevo bien con mi hermana. No creo en ovnis ni en zombies y uso prendas talle M. Juego con fuego aunque el fuego me queme. Pero no soy tan complicado como para huir y quedarme aquí en silencio. Pero no soy tan simple como para no advertir. Duermo boca abajo y con pijamas y hace frío. De la vida yo me río porque es corta y grata. No uso saco ni corbata ni me gusta el protocolo. Estoy en buena compañía pero sé cuidarme solo. Si tengo vergüenza me sube el color rojo, aunque yo ya no me mojo. Si me ataca algún miedo no profeso ningún credo ni me creo ningún macho. Alcohólico no soy pero a veces me emborracho. Tengo un diente postizo, si de planes improviso. Y aunque a veces lucho, no me complico mucho. No me estanco, al que quiera celeste que mezcle azul y blanco. La filantropía no está entre mis aficiones, tengo varias adicciones y me hago cargo, no acepto sin embargo si intentan adoctrinarme. Yo quiero elegir con qué veneno envenenarme. Pero no soy tan complicado como para huir y quedarme aquí en silencio. Pero no soy tan simple como para no advertir. Y enfrentó por mala praxis un juicio despiadado. No tuve el legado ni familia de linaje. Y a veces el pasado me cobra peaje. Tengo perro y una marca en la rodilla. No siento cosquillas, trabajé en el municipio. No traiciono mis principios porque eso es lo primero. Si naciste incendiario no te mueras bombero. Nunca cuentes todo, mi abuelo me decía. Y no por ser sincero. Pero no soy tan complicado como para huir y quedarme aquí en silencio. Pero no soy tan simple como para no advertir que no hay tres minutos, ni hay cien palabras que me puedan definir. Os loucos estão certos, os certos estão fartos, os fartos estão modernos com os pés no chão. Os socos estão pobres, os pobres estão mortos, os mortos estão vivos em preservação. O barro está cheio, as cheias estão à porta, o António das chamuças mudou de canal. Os loucos estão certos, é preciso ouvi-los, foram avisados, não nos querem mal. Parabaraera, bara, parabara, pa, parabaraera, bara, pa, pa, parabaraera, bara, parabaraera, bara, parabaraera, bara, pa. Os loucos estão pardos, os pardos estão no trono. O trono que era bênção fez-se maldição. Os trilhos estão cruzados, a fome e à espera. O tio veio ao casório para insultar o irmão. Os pardos comem putos, os putos comem ratos. Na igreja de São Tato hoje há bacanal. Os loucos estão certos, é preciso ouvi-los. Foram avisados, não nos querem mal. Já que a gente se habituou, já que a borga continua, já que o ritmo não recua, seja o filho avô do pai. Os loucos estão certos, os certos estão fartos, os fartos são modernos com os pés no chão. Os trilhos estão cruzados, a fome e à espera. O tio veio ao casório para insultar o irmão. Os pardos comem putos, os putos comem ratos. Na igreja de São Topos hoje há bacanal. Os loucos estão certos, é preciso ouvi-los. Foram avisados, não nos querem mal. Maratones. Y no pienso devolver esos calzones ni tirarlos porque ya nadie los usa. Son el alma verdadera de esta musa y el ritmo que late en mis canciones. Están guardados en una cajonera junto a otros objetos de fetiche y le rindo culto al cocoliche, al ingenismo guayer de la borrachera. Junto recuerdos y mil hojas rotosas, todo manchado por viejas sensaciones de hermosas corridas y reuniones donde podría suceder no cualquier cosa. El negro Dante transitando las cornisas, o Valentín empantando en los balcones, y los secuaces de un hito acobachados en un rincón atrás de los bidones. El mendigo siempre duro como un perro y los mareados desmayados por doquier. La chica está agitando la cadera y calentando la croqueta de la gente hasta arder. Es la flor de mis heridas que se abre cualquier día y me despierta por las noches sudando y extrañándote. Festejos infinitos sin motivo, quilombos espontáneos de semana, revueltas furibundas en la cama, ingestas continuadas y de tiro. Pero todo lo que tuvo que pasar, de uno u otro modo ya ha pasado. Por eso es que los trastos van guardados, para que nunca nada se me olvide. Bien abierto me da que aquellos días, a la noche desbordante de locura, evocando increíbles aventuras, cargo historias de múltiples quilates. Galanes, divas y primates, psicópatas y locos de remate, todos mezclados en una misma pieza, servido como peces en bandeja. A veces en la noche de mal sueño, o en la tarde de domingo domingueras, hurgo en los placares encerrados, entre prendas y papeles olvidados, y descubro de pronto en mi guarida tu sucia bombacha preferida. La vuelo muy profundo y cobra vida tu fragancia femenina, que es la flor de mis heridas. Es la flor de mis heridas que se abre cualquier día y me despierta por las noches sudando y extrañándote. Cantando Milonga de Albornoz, música do disco Delibabe, que foi baseado na obra de dois poetas, o argentino Jorge Luis Borges e o brasileiro João da Cunha Vargas. E abrindo este primeiro bloco, tivemos a banda uruguaia El Cuarteto de Nos, de Montevideo, com o tema Breve Descripción de Mi Persona, do último disco deles, chamado Bipolar. O Quarteto de Nos existe há mais de um quarto de século e é aclamado do Uruguai à Argentina, mas no Brasil, claro, segue praticamente desconhecido pela maioria. Sorte dos gaúchos que viram a banda se apresentar pela primeira vez em Porto Alegre, lotando o Bar Opinião no fim de janeiro. Depois do Quarteto de Nos, veio a banda portuguesa de belo nome, Diabo na Cruz, de Lisboa, com a música Os Loucos Estão Certos, do disco Virou. E fechando o bloco, outra banda clássica, a exemplo do Quarteto de Nos, tô falando dos Bersui Vergarabá, da Argentina, com a música La Flor de Mis Heridas, presente no disco Testosterona, de 2005. Alejo Albornoz murió como si no le importara. Partiu o segundo bloco com a banda espanhola Klaus y Kinski, depois os chilenos Fodermuckers, e fechando este segundo bloco, um toque de brasilidade com a cantora paulistana Juliana R. Câmbio. Has hecho lo que has hecho, no lo entiendo, pero te confieso, hermano, tampoco pienso entenderlo. Hoy temprano en la mañana le he pegado a un compañero que andaba por el colegio diciendo eso que se dice, pero quiero que me oigas, que me escuches. Lo que siento no me importa si esas cosas son mentiras o si es cierto. Solo sé que la vida es muy larga y que en algún momento todos nos encontraremos cargando el mismo peso. Fuera de aquí, loco mayor. Fuera de aquí, loco mayor. no me comprendo. Si no me comprendo, no me conozco. Si no me conozco, no valgo nada para mí. Estoy cansada de hacer cosas que no están de acuerdo con mi vida. Paso todos los días buscando una salida. Del hueco, del hueco, del hueco, del hueco. Tranquilo, paseo conmigo en cualquier lugar. Alcei a perna no canto e saí sem rumo certo. Olhei o pampa deserto e o céu fincado no chão. Troquei as rédeas de mão. Ouvimos ao fundo o cantor, compositor e escritor Vitor Ramil com a música Deixando o Pago, do seu último disco, Delibab. O primeiro tema deste segundo bloco veio da banda de indie pop espanhola Klaus e Kinski, da cidade de Murcia, cantando Por que no me das tu dinheiro, do último EP da banda de mesmo nome. Depois tivemos os Fodermuckers de Santiago do Chile com Lobo Maior, do último disco El Paisaje Salvaje. Sempre gostei da morena, é minha cor predileta, da carreira em cancha reta, de um truco numa carona, de um churrasco de mamona. Os Fodermuckers estão escalados para a versão chilena do festival Lollapalooza e o vocalista Cristóbal Briceño, que pretende compor em português no próximo disco, é torcedor declarado do Mengão, ou seja, até no Chile se sabe que Flamengo é Flamengo. Do campo pro corredor, e sinto um perfume de flor que brotou na primavera, a noite linda que é. Fechando o bloco, tivemos a cantora paulistana Juliana R. com El Hueco, único tema em espanhol do seu disco homônimo de estreia lançado no ano passado. Meu rancho tá pera, como é linda a liberdade, sobre o lombo do cavalo, ouvindo o canto do galo, anunciando a madrugada, dormi na beira da estrada, num sono largo e sereno, e ver que o mundo é pequeno e que a vida não vale nada. Partiu então o terceiro bloco com o dub Viajandão instrumental dos argentinos Morbo e Mambo. Antes, a homenagem do Instituto Mexicano del Sonido aos recém-finados White Stripes. E abrindo o bloco, fiquem com o pancadão dos portenhos Michael Mike. A estrela d'alva saía do rastro das três Marias, na volta grande da estrada. Câmbio. Bye.

Seguimos ouvindo aqui ao fundo o disco Delibab, do cantor Vitor Ramil. A música é Mango. Criado junto aos arreios, a bolhadeira no laço, cheio de talho e pontaço. Acabamos de escutar, por último no bloco anterior, a banda Morbo e Mambo, de Mar del Plata, com o tema instrumental Handleness, presente no único EP da banda, lançado no ano passado. Morbo e Mambo tocou no Rio de Janeiro e em São Paulo entre o fim de janeiro e início de fevereiro. Eu conferi um show deles no Rio, muito bom aliás, no Áudio Rebel, que é uma mistura de estúdio de gravação e casa de show. Antes do Morbo e Mambo, tivemos o Instituto Mexicano del Sonido com a música White Stripes, uma singela homenagem aqui do câmbio à recém-finada banda da duplinha Jack e Meg White, White Stripes. White Stripes, a música, é do último disco do Instituto Mexicano del Sonido, chamado Soy Sos, de 2009. Abrindo o bloco, o hip-hop canastrão cheio de sintetizadores dos portenhos Michael Mike com Gente Preciosa, tema do disco Ama Tu Ritmo, de 2007. Vamos agora com a beleza caótica das costarriquenhas Las Robertas e, na sequência, as bandas espanholas Sibyl Vane e Cedallos, esta última cantando em catalão. Câmbio. sin Dios. Mientras no hablas con más gozos, pues di que dices que es para así. Agora tem aqui a companhia de Caetano Veloso em Milonga de los Morenos. Falta la música limosa como si cantara flor. Oi, caballeros de canto a la gente de Curú. Más el negro los llamaban los ingleses y holandeses que aquí los desembarcaron. Ao cabo de largos meses. Esta é mais uma das 12 milongas deste ótimo disco do Vitor Ramil chamado Delibab, uma palavra húngara que significa miragem. De buena disposição e muitos salieron bravos de su tierra de leones, se olvidaron como niños. Y aquí los aquerenciaron la costumbre y los cariños. Abrindo o bloco anterior, a banda Las Robertas, da cidade de San José, na Costa Rica, com o tema History is Done, do disco Cry Out Loud. Em seguida tivemos Sibyl Vane, banda já extinta de Barcelona, com a música Invisible Sin Desaparecer del Todo, do disco Mermelada de Tomate, o canto do cisne grunge dessa grande banda espanhola. Y se formó el regimiento de pardos y de morenos. E fechando o penúltimo bloco deste câmbio, outra banda de Barcelona chamada Cedallos, cantando em catalão o tema Eles Vells do disco Resolem Problemes, que muito provavelmente não se pronuncia assim, simplesmente porque eu não saco nada de catalão. Então, quem souber a pronúncia correta, por favor, entrar em contato com a Rádio Microfonia. Vamos logo com o bloco final deste programa, que tem mais duas bandas, os venezuelanos Tomates Fritos e, direto do Equador, Cancan, com um tema novíssimo que serve de aperitivo para o disco novo da banda, que já está para sair do forno. Trabajaron por los años y a la vez triste y sereno. Eu falei em tomates fritos, falei em aperitivo, falei em sair do forno, tudo na mesma frase, então agora só me resta dizer bon appétit. El tiempo que se lo olvido. Câmbio. ya todos traicionaron, pues ya vuelves al principio. ¿Y qué? ¿Qué has aprendido? Alma, vamos, vamos, vamos a caer. Vamos, vamos, vamos a caer. Si ya lo pronosticaron, esto carece de sentido. ¿Qué haces corriendo en contra de mí? Tivemos o grupo venezuelano Tomates Fritos, direto da cidade de Puerto La Cruz, com a música Camino, do último disco Hombre Bala, um dos melhores lançados no país do Hugo Chávez no ano passado. E fechando o programa, a banda equatoriana Can Can, das Cordilheiras de Quito, direto para os seus ouvidos com o tema Al Mar, novo single do próximo disco que se chama Caos e pretende ser o melhor do Can Can, que já é hoje uma das melhores bandas do Equador. Na casca, a data. no rincão e tira de rima do chão a cicatriz da tapera. Aqui ao fundo ouvimos Vitor Ramil cantando Tapera, do disco Delibabe, que tem músicas cantadas em português e espanhol, e traz Vitor dividindo esses belíssimos violões com o argentino Carlos Moscardini. Procurando uma pousada, lambendo a guincha esfiapada, que o tempo vai derrubando. As lindas milongas desse disco foram baseadas na obra de dois poetas, o argentino Jorge Luis Borges e o brasileiro João da Cunha Vargas. Quase sempre tem receio que ali exista um assombro, atira o poncho no ombro, levanta o pingo no freio. Deixei gravado na casca a data marcando a era. Eu sou Marcos Lozanoff e este foi o programa Câmbio, aqui na Rádio Microfonia. O que deixei no rincão e tira de rima do chão. Sigam os bons e até a próxima com mais deste pequeno passo para a música e grande passo para a difusão do rock independente ibero-americano. Tira de rima do chão a cicatriz da tapera. Câmbio final. Rádio Mix.